me enxuga. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me vacina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Quem é essa gata que chega na balada toda perfumada? Que desce, que dança e fascina. Quando sobe, me instiga, me olhando, me alucina. Ah, ah, ah. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me vacina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Ela sobe, ela desce, me enxuga. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me vacina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Eu não dou mole, não. E vou com tudo nela. Corpo de violão, jeito de Cinderela. Desce aí no grau, vai novinha sapeca. Eu tô passando mal com esse jeitinho dela. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me vacina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Ela sobe, ela desce, me xinga. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me vacina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Quem é essa gata que chega na balada toda perfumada? Que desce, que dança e fascina. Quando sobe, me instiga, me olhando, me alucina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me fascina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Ela sobe, ela desce, me enxuga. Ai, que delícia, ai, que delícia. Essa mina, quando dança, me fascina. Ai, que delícia, ai, que delícia. Ela sobe, ela desce, me enxuga. Me enxuga. Adelane e o Denis. Adelane e o Denis.